O tempo pode ser generoso, pode ser ingrato, traz sorriso, traz lágrima. Enquanto isso, a cidade se perde em meio ao tempo. Mas de todo tempo, o melhor a esperar é o tempo de Deus. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura a ferida e traz justiça, é o que quero. Na peneirada só ficou sinceros. Rastro da guerra tem decepção, vários flagelos, mas prospero. Amor é sofredor e sobrevive às quedas. Anjo de Deus vai dar rasante, visitar as quebras. Quem não constou, representou, não correu pelo certo. Não teve sede de justiça e morreu no deserto. Rabi me viu por muitas vezes sendo apunhalado. Meu anticorpo é contra o mal, nunca foi derrotado. Me encorajou no início, tô no meio e tem final. O justo vive pela fé e recebe o sinal. Muitos sorriram, falsidade, quiseram meu fim. Mas eu amei, perseverei, quis o melhor pra mim. Embora errante, sujeito a fraquezas da carne, a providência divina veio de toda parte. Ainda menino na escola, me vi diferente. Quantas vezes senti sozinho em meio a tanta gente. Alguma coisa me dizia que faltava algo. Como fugir se o coração tá no centro do alvo? Quando se é separado pra guerra, não tem jeito. Existe uma luta constante dentro do peito. Embora ele tenha tentado, não tem conseguido. Não pode prevalecer os planos do inimigo. Já vi ladrão sair no lucro e cair na sequência. Já vi os ricos de espírito ir à falência. Enquanto eu muitas vezes fui injustiçado, traído, perseguido, até caluniado. Já vi quem não merecia tomar meu lugar, mas lá na frente eu tive o que falar. Consolar parceiros que viveu algo parecido. Sei que parece loucura, comigo assim tem sido. Mas lá na frente Deus te aguarda com algo melhor. E mostra que vale a pena se fazer de menor. E se tiver que voltar na mesma trilha percorrida, eu vou voltar de cabeça erguida. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura a ferida e traz justiça. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura a ferida e traz justiça, irmão. Vou voltar de cabeça erguida. Nosso inimigo é astuto. Macaco véio escaldado, hoje eu não me iludo. Se ele não te atinge na parte material, usa recursos pra denegrir sua moral. Não pense que ele vem de chifre, não tem corpo físico. Ele precisa usar de alguém, tipo um ventríloco. Ele usa do irmão que você tanto ama. Usa até da companheira que divide a cama. Usa de quem cê nem espera, bem deselegante. Somente um diamante quebra outro diamante. Ele vem pra matar, roubar e destruir. Joga filho contra pai, família, desunir. Só o amor te protege do sobrenatural. Minha vida é prova disso, minha vida é mil grau. Ele sabe do que cê gosta, sua necessidade. Fere seu ego, põe complexo de inferioridade. Faz você não se sentir bem consigo mesmo. Desencoraja, põe preguiça, não deixa ter êxito. Mas aí, cê quer vencer? Escuta esse conselho. Levanta, mano, enxuga esses olhos vermelhos. Troca uma ideia com o pai, entrega sua vida. O tempo dele é remédio e cura a ferida. A mesma chuva que cai no telhado do justo, cai no telhado do ímpio, irmão. A diferença é como atravessar o vale e o que te aguarda lá na frente. Né não? Né não? Jamais se corromper na trilha percorrida. Se tiver que voltar, de cabeça erguida. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura a ferida e traz justiça. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura a ferida e traz justiça. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura a ferida e traz justiça. Vou voltar de cabeça erguida. O tempo de Deus cura a ferida e traz justiça. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Permite aprovação pra diferenciar dos cães. Feliz é o homem que é amigo do seu criador. Infelizmente o conheci, foi através da dor. Foi no desprezo, solidão, desejei a morte. Vida é faca de dois gumes, fio de alto corte. Síndrome do pânico, cadeira de rodas. Se for detalhar a dor, aí vai longe a prosa. Sem compreensão, sem consideração. Num quarto escuro, sozinho, parceiro, um violão. Depressão, desempregado, bola de neve, eras conta. Deixa chegar a aprovação, aí você me conta. A namorada que largou, os parceiros que afastou. O desânimo tomou, os vizinhos julgou. Só Jeová consolou. hoje sei. Sou imagem e semelhança, que não sou mais que ninguém, mas faço a diferença. Pois no passado deparei com um grande muro, mas tudo o que eu vivi serviu pro meu futuro. Não sou perfeito, mas sou filho da perfeição, que me dá paz, enche minha vida de inspiração. Tudo que foi voltou, com juros mais além, material, muitos amigos e o amor de alguém. Com propriedade te falo, não pega desistir, a vitória vem pra quem mais tempo resistir. Já nasci com amor, não soube demonstrar, e a vida mais uma vez se encarregou de me ensinar. Dá tempo de cantar, dizer que viver é bom, que o dia triste e injusto tem explicação. Misericordioso, porque já precisei, aprendi a oferecer o que já recusei. Ainda sou o sonho e realização, posso ser o bem de alguém até nessa canção. Pois no passado só sabia errar e chorar, hoje persisto que é possível mudar. E sei que haverá um tempo mais feliz, contentamento como o homem bom quis. Busque oportunidade, desprezando a maldade. Ser feliz é promover felicidade, e se não ter a trajetória corrompida, se tiver que voltar, volta de cabeça erguida. Falando de tenda construída por mão de homens, irmão. Eu estou falando sobre o seu coração, a casa de Deus. E se você tem certeza que não precisa e diz que não acredita nele, não se culpe por nada. Você nasceu pra isso. Ele também não crê em você. Não crê em você. Não.